Aleluia. Boa noite a todos. Graça e paz. Quem está alegre, diga amém. Amém. Quem está amém, diga alegre. Amém. É um prazer estar com vocês mais uma vez. É um prazer poder servi-los da mesa do Senhor. Eu confesso que, apesar da gente já ter se conhecido desde 2007, não é tanto tempo assim, pensando no tanto de vida que o Sóstenes já tem, e eu também, mas a gente nem tem conseguido estar tantas vezes juntos como gostaríamos, mas é sempre muito precioso quando a gente pode estar perto de você, meu querido, da sua família, dos seus discípulos, e eu me sinto muito honrado pelo privilégio de poder estar aqui com vocês e servi-los da mesa do Senhor. Amém? Eu queria compartilhar com vocês algo que tem me abençoado muito, e eu acredito que não vai ser diferente à medida que você entende ou entra ainda no nível mais profundo de compreensão daquilo que você já conhece. Eu quero mexer muito nesses dias, né, numa veia, num princípio bíblico muito importante, que é a questão da honra. Eu queria que você abrisse, por gentileza, a sua Bíblia, ou ligasse a sua Bíblia, já que nós estamos numa época tão tecnológica. Na segunda epístola de João, e como é um capítulo só, nós vamos ver o versículo 8. Segunda de João, verso 8. Se alguém perto de você estiver sem Bíblia, deixa eu pegar uma carona contigo. Aquela famosa esticada de pescoço. O texto diz assim: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Eu vou ler de novo: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. A NVI, a nova versão internacional, ela termina dizendo a última frase: antes sejam recompensados plenamente, né? O que a versão atualizada chama de completo galardão, né, a NVI chama de uma plena recompensa. Ou seja, o conceito que está sendo abordado aqui é que existe uma recompensa a ser experimentada, que essa recompensa não deveria ser nem abortada, e nem tampouco deveria ser recebida de forma parcial, e sim de forma completa. E eu quero compartilhar com vocês um princípio que eu copiei de um homem de Deus que admiro muito, né? O título que eu quero dar a essa mensagem, a esse tempo de ensino, é o título de um livro do John Bevere. Não sei quantos já tiveram a oportunidade de ler. Se você não teve, eu encorajo você a ler. Mas um dos livros mais recentes dele que nós temos publicado em português, né, é um livro chamado A Recompensa da Honra. E eu estou usando o versículo que é o ponto principal. Eu tive o privilégio de ouvir o John Bevere falar um pouco sobre isso. Eu acredito que foi em dezembro de 2009, em São Paulo. E o livro também me abençoa muito. E esse é um assunto que a gente tem procurado compartilhar ali com a nossa igreja, com os nossos, né, discípulos, porque eu acredito, querido, que há um trilho importante que Deus estabeleceu, que vai nos levar a experimentar o que Ele tem para nós, a sua bênção, ou o que nós podemos chamar aqui de galardão ou de recompensa. E esse trilho, eu quero te mostrar pela palavra de Deus, está muito relacionado com a questão de honra. Eu quero começar afirmando que Deus é um Deus de recompensas, Deus é um Deus de galardão. Você pode dizer amém? Em Gênesis 15, 1, Deus diz para Abraão: anda na minha presença, né, ser perfeito. E o Senhor diz: e o seu galardão será grande, a sua recompensa será grande. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, e que todo aquele que se aproxima de Deus deve crer, em primeiro lugar, que Ele existe, né, e em segundo, que Ele é galardoador, ou recompensador daqueles que o buscam. Então Deus é um Deus de recompensas, Deus é um Deus de galardão. Mas nós percebemos a olhar para esse assunto na palavra, que é uma relação muito forte entre uma atitude de honra e uma dimensão de recompensa ou de galardão que nós podemos experimentar. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Efésios, ele faz uma afirmação que, ainda que seja conhecida, eu gostaria que você me acompanhasse. Em Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 1, Deus diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. No versículo 2, ele diz: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Esse é um dos textos onde Deus associa uma atitude de honra com a recompensa. Ele diz: se você honrar os seus pais, você vai ter uma vida longa. E o texto está dizendo: tudo te irá bem. O que fica claramente subentendido, né, que se você não honrar os pais, as coisas não vão, né, não irão bem, e tampouco você vai viver como deveria. Paulo ainda destaca que esse é o primeiro mandamento com promessa. Ele diz: é o primeiro lugar que, onde, ao estabelecer uma ordem, Deus relacionou isso com uma promessa. Porque a obediência desse princípio vai desatar a recompensa da qual nós estamos falando. Em Provérbios 3, eu quero mexer nesse assunto mais amanhã, né? Quero mexer um pouco mais nele amanhã. Mas em Provérbios 3, 9 e 10, a Bíblia diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. A Bíblia diz: e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Quase sempre que nós vemos na Bíblia uma atitude de honra, nós vamos ver como consequência por trás da honra o galardão. Agora, eu acho interessante, querido, que João, ele está dizendo: olha, vocês precisam entender que aquilo pelo qual nós esforçamos, trabalhamos, vocês têm que lutar para que vocês não venham perder isso. Vocês precisam, na verdade, entender que o que Deus quer que vocês experimentem é o completo galardão, é a recompensa inteira, integral. E essa palavra honra que nós estamos usando, no original grego, é uma palavrazinha, né, time, né, T-I-M-E. Essa palavra time significa, de acordo com o léxico da concordância de Strong, avaliação pela qual o preço é fixado, do preço em si, ou do preço pago, ou recebido por uma pessoa, ou algo comprado ou vendido. Honra que pertence ou é mostrada para alguém. Da honra que alguém tem pela posição e ofício que se mantém, ou ainda deferência e reverência. Essa palavra é bem abrangente, mas ela não se aplica, querido, a nenhuma outra coisa distinta, né, do que seja honra. E é interessante a gente parar para pensar no que significa honra, porque Deus está falando, querido, de uma atitude de honra que não é só para com Deus, não é só honrar o Senhor, mas nós precisamos entender que Deus espera que nós possamos aprender a andar em honra para com todas as pessoas. Você pode dizer amém? Fala para o irmão ao seu lado, fala: Deus espera que você tenha uma atitude de honra para com todas as pessoas. E eu quero relacionar na palavra de Deus, querido, que a honra é que vai provocar ou produzir essa recompensa ou esse galardão. Esse texto que nós lemos de 2 João, verso 8, né, quando ele diz para que vocês possam receber completo galardão, né, ou ser recompensado plenamente, ele me sugere algumas coisas. Se eu devo buscar o galardão integral, completo, a recompensa cheia, plena, é porque, se eu não me esforçar dessa maneira, eu posso receber um galardão parcial, uma recompensa incompleta, ou eu posso até mesmo não receber nada. E o primeiro fundamento que eu queria compartilhar aqui com vocês hoje é o que eu quero chamar de diferentes níveis de recompensa. Queridos, honra atrai honra, mesmo no nosso relacionamento com Deus. Em 1 Samuel 2:30, Deus diz: eu honro aqueles que me honram, mas os que me desprezam, isso é o oposto à honra, Deus diz, serão desprezados ou desmerecidos. Então, toda atitude de honra, ela vai atrair honra. Toda atitude de desprezo vai atrair desprezo mesmo, porque isso é uma lei espiritual. Por exemplo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 1 e 2, Jesus diz: não julgueis para que não sejais julgados. Não condeneis para que não sejais condenados. Porque a maneira, querido, como eu ajo para com os outros, isso retorna. Isso é um efeito bumerangue. Né? Nós podemos chamar isso da lei de dar e receber, de semeadura e ceifa, mas Jesus deixa claro tanto que em Mateus 7,12, a chamada lei áurea, Jesus diz assim: tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles. Ele não está só dizendo o que você não quer que te façam, o mal, então não faça aos outros. Jesus vai além. Ele diz: o bem que você quer que façam a você, você deve praticar aos outros. Então, nós precisamos entender que, obviamente, Deus estabeleceu esse princípio. Toda honra, toda atitude de honra que eu tenho para com Deus, para com as pessoas, ela retorna. Toda falta de honra, querido, todo desprezo, ele também retorna. Agora, quando falamos de honra e dessas recompensas, eu repito, olhando aqui para 2 João capítulo 8, que fala do completo galardão, eu acredito que nós podemos entender que existe recompensa, que elas não vêm na medida cheia. E existem recompensas são abortadas na vida de algumas pessoas. Eu quero te dar um exemplo de gente que teve, né, que não recebeu nenhuma recompensa, nenhuma intervenção de Deus. No Evangelho de Lucas, no capítulo 7, se você for rápido de endereço, capítulo 5, perdão, Lucas capítulo 5, no versículo 17, Lucas 5, 17, diz assim: ora, aconteceu que, num daqueles dias, o texto está falando de Jesus, diz: estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias, da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Irmãos, Jesus está ensinando. A Bíblia fala de autoridades dos judeus que vieram de diversos lugares, estão ali ouvindo Jesus ensinar. O texto é claro em dizer: e o poder do Senhor estava com ele para curar. No entanto, querido, não aconteceu absolutamente nada para ninguém que estava nessa sala, a não ser uma pessoa em específica, que o texto 8 diz: vieram então os homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante do Senhor, e não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subiram ao telhado. Você conhece a história. Irmãos, aqueles fariseus, aqueles líderes todos estavam sentados lá, com o privilégio de não só ouvir Jesus, mas a Bíblia diz o poder do Senhor estava com ele para curar. A Bíblia não menciona ninguém naquela casa sendo curado. O que a Bíblia menciona é que alguém foi trazido de fora, e essa pessoa sim acabou recebendo. Mas nenhum daqueles que estavam ali, querido, recebeu. Eu tenho visto isso acontecer em muitos lugares. Pessoas estão numa reunião, num ambiente onde a glória de Deus veio, onde o poder do Senhor está presente, mas tem gente, querido, que consegue não receber nada. Tem pessoas que estão vivendo nenhuma recompensa, nenhum galardão. Algumas outras, eles estão vivendo o que nós podemos chamar de um galardão ou uma recompensa parcial. Abre comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo 6. Evangelho de Marcos, no capítulo 6. E a Bíblia diz, a partir do versículo 1, tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Então Jesus vai para a sua cidade, para a sua terra. O texto diz assim: chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes diz: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Agora, olha o versículo 5. Não pôde Jesus fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Querido, Jesus está na sua cidade. Mas as pessoas começam a olhar para ele e dizer: isso aí não é o filho do carpinteiro. Não estão aqui entre nós os seus irmãos, as suas irmãs. E Jesus passa a citar, né, fazer uma afirmação de que um profeta não tem honra na sua pátria, entre os seus. No Evangelho de Lucas, nós vemos que Jesus cita Elias e diz: haviam muitas viúvas em Israel nos dias do profeta Elias, mas a nenhuma delas foi ele enviado, a não ser uma gentia, de Sarepta de Sidom. Jesus diz: porque um profeta não tem honra na sua pátria. Aí ele diz o seguinte: havia em Israel muitos leprosos nos dias de Eliseu, mas a nenhum deles foi ele enviado, a não ser Naamã o sírio, um cara de outro lugar, porque um profeta não tem honra na sua pátria. Agora, Jesus não está apenas tentando dizer que as pessoas não honram o profeta. Jesus está tentando mostrar que a falta de honra impedia essas pessoas de receber a completa recompensa. Jesus não pôde operar ali nenhum milagre. Irmãos, a Bíblia não diz que ele não quis, diz que ele não pôde. Eu acho que essa palavra, ela tem um peso de limitação enorme. Mas realmente, quando olhamos para Deus, querido, nós sabemos que aquilo que Deus vai fazer não depende só do poder que ele tem. Porque a Bíblia diz, o justo viverá da sua fé. Mas é interessante que, embora Jesus se admire da incredulidade das pessoas, ele relaciona a incapacidade de receber com a falta de honra. E aqui, querido, eu acredito que nós precisamos entender algo. Em muitos milagres que Jesus operou, deixou de operar, ele vai mencionar não só a questão da fé, mas ele vai mencionar a questão da honra ou da falta dela. Aqui ele está dizendo que as pessoas não deram honra a ele. E essa atitude impediu essas pessoas de receberem algo mais. Agora, avança comigo para o Evangelho... Avança não, retrocede comigo para o Evangelho de Mateus, no capítulo 8. Mateus, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 7. A partir do 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa. Mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, digo a esse vai, ele vai, a outro vem, ele vem, ao meu servo faz isso, ele faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Aparentemente você olha e parece que Jesus está falando só sobre a questão de fé. Mas o que nós temos aqui, querido, não é só a questão de fé. A fé, ela sempre parece estar relacionada com a atitude de honra, enquanto a incredulidade parece estar relacionada com a atitude de desonra. A Bíblia diz que esse homem consegue que as autoridades de Israel intercedam em favor dele. Jesus decide atendê-lo e diz: tá bom, eu vou na sua casa, eu vou curar esse seu servo. Ele diz: eu não sou digno, eu não mereço você entrando debaixo do meu telhado. E aqui eu ouvi uma observação do John Bevere que me fez pensar. Irmãos, nós estamos falando de uma autoridade do Império Romano. Nós precisamos olhar sobre essa perspectiva, porque era a realidade daqueles dias, não era só uma questão cultural, era um fato. Roma dominava a nação de Israel. Então você tem o dominador, você tem aquele que subjugou o outro, se dirigindo ao subjugado e dizendo: eu, mesmo sendo um centurião e uma autoridade, eu não sou digno de entrar debaixo do seu telhado. O que ele está dizendo? Eu sei quem você é. Nesse momento eu não estou olhando para você como conquistado e eu como conquistador. Nesse momento eu sei exatamente diante de quem eu estou. Ele diz: eu sei como funciona a autoridade. Se eu der uma palavra de ordem, meus soldados têm que me obedecer. Quando eu falo, por causa da autoridade que está sobre mim, a minha ordem tem que ser obedecida. Ele diz: eu sei quem você é. Eu não mereço o Senhor entrando na minha casa, não sou digno, eu não posso te receber, eu não posso te acolher. Eu quase troquei, né? Quem ia entrar na casa de quem? Ele diz: eu não mereço você entrar lá, mas se você declarar uma palavra, a sua palavra vai produzir o resultado. E, querido, nesse momento, esse homem está agindo diante de Jesus de uma forma completamente diferente. Jesus não apenas o exaltou, Jesus não apenas falou bem dele, mas a Bíblia diz que esse camarada instantaneamente recebeu um milagre. E nós vamos ver isso acontecer várias vezes. No Evangelho de Marcos, no capítulo 7, do versículo 27 ao 29, nós temos a história daquela mulher sirofenícia, uma mulher cananeia. Ela chega pedindo ajuda de Jesus, e Jesus aparentemente, querido, não está se importando, não está levando ela a sério. Ela chega perto, ela intercede, Jesus diz: mulher, não é lícito tomar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Se você parar para pensar, é muito forte o que Jesus está dizendo. Jesus estava dizendo o seguinte: eu fui enviado as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus estava dizendo: Deus fez uma aliança com Abraão e a sua descendência, e eles, por conta dessa aliança na casa, eles têm o direito de filhos. Você pode estar dentro da casa, convivendo com os da casa, mas você não está debaixo da mesma aliança. Você não é uma filha. Você é como cãozinho de estimação, bem aceito, recebido, entra, circula pela casa, mas está longe de ter os mesmos direitos. A maioria de nós teria ficado ofendido com Jesus. Teria dito, então tá bom, a gente teria ido embora, né? Aquela mulher, ela disse, Senhor, cá entre nós. A discussão aqui não é quem nessa história. Eles podem até ser filhos, mas como filhos, eles não estão aproveitando aquilo que você está dando. Eles não estão honrando aquilo que você está oferecendo. Ela diz, nessa sua analogia eu posso ser só uma cachorrinha. Ela diz, eu vou ficar no meu lugar, não vou tentar usurpar o direito dos filhos. Mas, Senhor, cá entre nós, já que eles não estão aproveitando, me deixa comer as migalhas. Me deixa pegar a sobra. E, querido, aqui eu não sei você, mas isso é um pensamento que me deixa quase doido, extremamente aleluiado, como a gente diz na nossa gíria de crente lá no sul. Se com migalha da mesa já tem cura e libertação para a sua casa, imagina quando eu e você nos assentarmos à mesa como filhos e assumimos a nossa posição e o lugar que nós temos. O problema, querido, é que os filhos estavam lá e não estavam honrando aquilo que estava sendo dado. Essa mulher, ela tem uma percepção e ela diz, mesmo sem estar nessa condição, eu sei que é você, eu sei o que você tem a oferecer, e a atitude dela, querido, não é apenas de acreditar no que pode receber, mas de tratar com a pessoa do Senhor Jesus da forma correta. Quantos estão entendendo, diga amém. Em Marcos, querido, no capítulo 14, a Bíblia fala de uma mulher, Maria de Betânia, que honrou Jesus com atitude. Ela derrama um perfume caríssimo. Jesus disse que aquilo foi mais do que abrir mão de um bem de valor. O que ela fez foi uma atitude profética de ungir o seu corpo, né, de declarar, de concordar com o que tinha sido profetizado, que seu corpo não veria corrupção, que ele seria guardado pelo poder de Deus. Mas a atitude de honra daquela mulher faz com que Jesus também a honre. Jesus diz em todo mundo, aonde for pregado o evangelho, o que essa mulher fez será contado para a memória sua. Jesus imortalizou aquela mulher, diz, onde chegar o evangelho, em todos os lugares, em todas as épocas, em todas as eras, e diz, eu quero que todo mundo saiba a respeito dessa mulher. Não foi só isso que Jesus fez. Jesus passa a frequentar aquela casa, como fez com de pouca gente, e quando Lázaro, irmão de Maria, está morto, querido, já com 4 dias, Jesus ressuscitou várias pessoas, mas ninguém num nível como esse. Ela disse, Senhor, está cheirando mal. Eu fico tentando imaginar o estado de decomposição que aquilo já tinha alcançado. Isso não impediu Jesus de operar um milagre, porque Deus honra aqueles que o honram. E nós precisamos entender, querido, que existem diferentes níveis de recompensa. Eu tenho visto pessoas, querido, que têm recebido alguns milagres, e quando a gente vai analisar aquilo assim com honestidade, com sinceridade, com transparência, o que me parece é que esses milagres que acontecem algumas vezes têm muito pouco a ver com o ministro, com a pessoa que está ministrando, e muito a ver com quem está honrando o ministro. Em 1 Samuel, abra lá comigo, primeiro livro de Samuel, a Bíblia, querido, é um livro de relacionamentos. Os 10 mandamentos que Deus deu, os 4 primeiros falam da forma de relacionar com Deus, os outros 6 falam da forma como nós devemos nos relacionar. Se nós observarmos o quanto a Bíblia foca e gira em torno de relacionamentos, nós vamos descobrir que se aprendemos a relacionar de acordo com os padrões da palavra de Deus, nossa vida pode ser completamente diferente. Em 1 Samuel, no capítulo 1, nós temos uma situação muito peculiar acontecendo. Ana, ela chega diante de Deus e ela começa a derramar o seu coração. Ela está chorando, ela está no estado de amargura de alma, ela quer muito um filho. E a Bíblia diz assim que Ana, versículo 13 de 1 Samuel 1, vamos começar no 12. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli, cheio de discernimento espiritual, a teve por embriagada. Ele disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Irmão, tenta se imaginar no lugar de Ana. Uma mulher de Deus, uma mulher de oração, vai na casa de Deus, né? E de repente, não é apenas um ministro, não é apenas um sacerdote, é o sumo sacerdote. é o cara que é o responsável por tudo aquilo que Deus, né, espera que seja feito ministerialmente falando. E ele passa pela pessoa que está orando, né, e diz: você é uma bêbada, né? Você é uma pessoa que se encheu de cachaça, né? Para de beber, suma daqui. Eu fico tentando imaginar como que a gente reagiria. Eu sei, irmão, pensando nisso, um pouco do que minha carne teria vontade de dizer para o tal do Eli, né? Eu acho que eu talvez diria: que tipo de homem de Deus é você, né? Qual é o discernimento que você tem? Israel vivendo em apostasia, quase ninguém vem buscar Deus. Dos poucos que estão aqui, você não consegue nem saber, né, quem é sério. Ou talvez me levantaria para dizer: me trate com respeito, né? Agora, a resposta de Ana, querida, é uma coisa impressionante. Olha comigo, versículo 14, 15. Porém, Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Ela olha para Eli e diz: não, meu Senhor. A palavra Senhor que ela usa aqui é como se ela dissesse: você é o amo, eu sou a escrava. Ela diz: não olha assim para a tua serva. Querida, é impressionante, não só a humildade de Ana, mas a maneira como ela sabe se relacionar com a figura que está diante dela. Quem está diante dela não é apenas um homem que faltou com discernimento, não é apenas uma pessoa que talvez tenha desrespeitado ela, é um homem que foi investido por Deus de autoridade. E naquele momento ela não se relaciona com o erro de Eli, ela olha para a pessoa de Eli da forma correta, e ainda que ela pudesse estar sendo desrespeitada por ele, ela o honra, chamando de senhor, se chamando de servo. Nesse momento ele diz: então tá bom, o Senhor conceda a petição que fizeste. O que que acontece, querido? A partir daquele momento, nós vemos Ana recebendo o seu milagre. Agora, você concorda comigo que, estatisticamente falando, a probabilidade de que essa tenha sido a primeira oração que ela fez é quase nula? Mas eu estou no ministério há mais de 20 anos. Eu nunca vi um casal que quer ter filhos, que resolveu orar por isso depois de 25 anos de casado. Não demora muito tempo para que o desejo se manifeste, para que tentem, não consigam. E, daqui a pouco, eles já estão correndo atrás disso. O nível de aflição que Ana está demonstrando é evidente, querido, que isso é algo que vem borbulhando dentro dela há muito tempo. Eu não creio, querido, que essa foi a primeira oração que ela fez. Mas esse foi um momento que ela teve oportunidade de manifestar uma atitude de honra diante de quem Deus tinha investido autoridade. O homem não parece estar cheio do Espírito Santo, está vivendo um momento terrível no seu ministério, né? O que está acontecendo com os filhos deixou de ser exemplo, já está vindo palavra de juízo, mas ela olha e é como se ela dissesse: eu vou respeitar o óleo, a unção que está sobre você. E ao ter aquela atitude de honra, querido, a recompensa, ela foi liberada. É impressionante quando nós vamos olhando isso na Bíblia. Querido, hoje eu fico assim percebendo. Quantos concordam comigo que Deus é o mesmo em todos os lugares? Amém? Deus é o mesmo. Agora, um dos pedaços da terra onde mais parece estar acontecendo milagres, e você olha que é o lugar favorito dos principais grandes evangelistas, é a África. É impressionante as coisas que acontecem lá. Eu tenho tido o privilégio de ir várias vezes, vou quase todo ano a alguns lugares da África. E sabe o que me chama a atenção, querido? É que existe algo que a gente fica tentando se justificar e dizendo que é um elemento cultural que eles têm. A questão, né, é que nós perdemos isso. É a capacidade que aquelas pessoas têm de honrarem os homens de Deus. Irmão, dá quase briga quando você chega num culto, porque as pessoas, elas querem carregar a sua Bíblia até o púlpito. Eles querem fazer alguma coisa por você. E quando você começa a analisar o comportamento, querido, nesses ambientes, são sempre de pessoas que estão recebendo. Querido, a gente acha a coisa mais linda do mundo quando você vê uma cena de uma cruzada do bom, que é aqueles milhões de pessoas. Mas estava conversando com o pastor Emerson, que preside o ministério dele no Brasil, ele congrega com a gente lá em Curitiba. Ele falou: Luciano, aquele povo durante 3, 4, 5 dias não arreda o pé. Eles não ficam vindo e voltando. Eles caminham distâncias enormes. Ele diz: aquele povo fica ali, dorme ali, às vezes não come, né? Faz as necessidades por ali. Ele disse, você não sabe o que é andar naquele terreno de cruzado, né? Agora, a atitude delas de se colocar, Deus enviou esse camarada para ser um instrumento de Deus na minha vida, eu passo e enfrento o que for para receber através dessa pessoa, é algo, querido, muito mais forte do que o que a gente consegue mensurar. Eu estava com um dos meus pastores num evento que fizemos, e uma pessoa chegou atrasada na reunião. E ele resolveu, né, perguntar, porque ele percebeu que essa mulher estava assim, veio carregando o filho nas costas, estava muito suada, apesar de já estar bem quente logo cedo pela manhã. Eu acho que ele pensou, né, chegando um pouco depois, suada dessa forma, talvez ela tenha vindo de longe. Ele perguntou, de onde a senhora vem? Ela falou, tal lugar, ele não conhecia a geografia. Ele falou, é longe daqui? Né? Ela disse, eu acredito que a reunião estava acontecendo, ela estava chegando, a reunião já tinha começado, perto de 10 da manhã. Né? Ela diz, eu saí de casa, eram 4 horas da manhã. Faça você as contas, que aquela mulher com menino nas costas, o tempo que ela andou para chegar naquela reunião. Né? A gente tem visto algumas atitudes, eu não estou tentando pregar, querido. Ok. Eu não estou tentando dizer que a gente tem que fazer por merecer a intervenção de Deus. Estou falando que esse tipo de atitude dessas pessoas mostram que, na verdade, elas têm um reconhecimento das pessoas que estão diante delas como instrumento de Deus. E essa atitude de honra, querido, Jesus relaciona muito com a fé. E a atitude de desonra, ele relaciona com incredulidade. Mas deixa avançar um pouquinho. Abre sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 10. Nós falamos que existem diferentes níveis de recompensa. É a recompensa completa, a recompensa parcial ou nenhuma recompensa. Eu quero falar agora sobre diferentes níveis de honra. Eu acredito, querido, que todas as pessoas merecem ser honradas. Você pode dizer amém? Em 1 Pedro 2,17, Pedro diz assim, honrai a todos os irmãos. Depois ele também diz, honrai ao rei. O mesmo verbo, querido, a mesma palavra honrar, que é aplicada em relação ao rei, é a palavra que ele aplica em relação a honrar todos os irmãos. É interessante, querido, que na visão bíblica, honra não é só de baixo para cima. Eu tenho que honrar Deus porque ele está numa posição superior. Eu tenho que honrar os pais porque eles estão numa posição de autoridade. Paulo escreve aos Efésios, e diz em Efésios, no capítulo 6, que a mulher deve respeitar o seu marido. No entanto, apesar do marido ser o cabeça, ser a autoridade do lar, não é só a mulher que dá respeito a ele, porque ele está numa posição, em termos do governo do lar, superior à dela. Em 1 Pedro 3,7, a Bíblia diz que os maridos devem honrar as suas esposas, as suas mulheres. Então, honra, querido, é algo que deve ser recíproco. A Bíblia diz que nós devemos honrar uns aos outros. Eu acho interessante que em Mateus, no capítulo 10, Jesus ensina algo interessante. Se você puder acompanhar comigo, Mateus, capítulo 10, versículo 40. Jesus começa dizendo assim, quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, um desses pequeninos, por ser o meu discípulo, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão, a sua recompensa. Jesus, o tempo todo que ele está falando de galardão, ele diz que quem recebe um profeta na qualidade de profeta, vai ter galardão de profeta. Porque a medida de honra que você dispensa é a que você recebe. E diz, se recebe um justo na qualidade de justo, tem galardão de justo. Ele diz, mas se você fizer alguma coisa por qualquer desses pequeninos, você não vai perder o seu galardão. Durante muito tempo eu olhava e pensava assim, se eu trato como profeta, alguém que normalmente os israelitas recebiam como? Quem está numa posição superior. Você vê quando Samuel chega em Belém, para a casa de Jessé, para escolher um dos filhos, a turma, né, o trata e o recebe de uma maneira distinta. Porque era assim que eles recebiam. Aí eu dizia, bom, Jesus está dizendo que se eu receber o cara como alguém que está acima de mim, eu vou ter um galardão maior. Se eu receber como um justo, alguém como eu vou ter só esse galardão. né? Mas se eu tratar ele como um pequeno, menor, o galardão é menor. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, quem recebe o profeta tem galardão, quem recebe o justo tem galardão, e quem dá nem que for um copo de água fria aos pequeninos tem galardão. O que Jesus está dizendo é que nós deveríamos manifestar honra em todos os níveis. Existe honra, querido, que nós praticamos de baixo para cima, e quem está numa posição superior, seja de autoridade, seja, né, a maneira que caminhou, tanto que tem ou que recebeu de Deus. Existem pessoas, querido, que estão numa posição de igualdade. Existem pessoas, quando Jesus chama de pequeninos, eu não creio que ele estava falando só de crianças, mas ele está falando de discípulos. Então ele está falando de pessoas que talvez sejam novas na caminhada, né? Jesus fala sobre não escandalizá-los, e ele está dizendo, se você também souber honrá-los e tratá-los, você vai ter a sua recompensa. E eu comecei a perceber, querido, como a Bíblia ensina a honrar não só a Deus, os pais, o rei, mas Deus nos ensina a praticar honra em todos os níveis. Você pode dizer amém? Fala para alguém ao seu lado. Você tem que honrar os que estão acima de você, os que estão no mesmo nível que você e os que estão abaixo de você. Irmãos, quando falamos de honrar os que estão acima, eu creio que nós precisamos entender. A Bíblia diz que em Cristo, eu particularmente gosto desse detalhe, Deus não faz acepção de pessoas. Em Cristo não há homem, nem mulher, judeu, nem gentil, não tem escravo, não tem livre. A maneira como Deus olha para nós não estabelece uma diferença entre alguém ter mais ou menos valor. Eu acho interessante que havia uma oferta de resgate que acontecia no Velho Testamento, e Deus estabeleceu o mesmo valor para todo mundo pagar. Lá no livro de Êxodo ele diz, o rico não paga mais, nem o pobre menos. Em toda a Bíblia, querido, cada um contribui segundo sua posse. Mas porque essa oferta era uma oferta de resgate, portanto, falava do valor que cada um tinha, Deus diz, todo mundo dá a mesma coisa, porque aos olhos de Deus, todo mundo tem o mesmo valor. Amém? Esse amém foi fraco. Eu gosto de dizer que todo mundo tem o mesmo valor, né? Pode dizer, eu não estou debaixo de ninguém, não tem ninguém valendo mais do que eu diante de Deus. Mas quando nós entendemos isso, querido, nós também precisamos separar desse conceito o valor de cada pessoa, né, da questão do comando, da cadeia de comando, de autoridade. Então, por exemplo, a Bíblia diz, em Cristo não há homem nem mulher, mas dentro do lar, a Bíblia diz que o marido é o cabeça, e a mulher, ela foi criada por Deus como ajudadora, significa que o marido precisa dela. Eu gosto de dizer lá na nossa igreja, né, para os cabeças do lar, de vez em quando eu chamo os cabeças do lar de cabeções, né? Eu digo, ei, cabeção, Deus te deu uma ajudadora, porque ele reconheceu que você precisava de ajuda. Se você soubesse fazer tudo, ele não tinha te dado uma ajudadora, né? E é impressionante, querido, o poder que as mulheres têm. Eu não consigo entender a intuição feminina. Mas quando nós estamos ministrando a casais, eu digo, se a sua mulher falar para você, não faça isso, é melhor você considerar. Porque no final nós sabemos como termina essa história. Eu te falei, eu te avisei. Né? Há momentos, querido, onde o próprio Deus, você vê Deus falando com Abraão e diz, ouve Sara, a sua mulher, né? Onde Deus tenta usar, por exemplo, a mulher de Pilatos para diverti-lo, né? Nós precisamos entender que, embora Deus estabeleceu, né, o valor das pessoas de maneira igual, também existe essa cadeia funcional. E no momento em que Abraão tinha que ouvir Sara, Deus diz, ei, agora é a hora de você, né, baixar a bola, acatar a minha autoridade, ela está certa. Mas na cadeia de comando, querido, é evidente que o homem tem uma posição diferente da mulher dentro lá. E quando nós olhamos para isso, eu creio que é só isso que precisamos separar. Isso define, né, em Romanos, no capítulo 13, a Bíblia fala muito sobre a questão de autoridade. Se você puder, abra rapidamente comigo. Romanos, capítulo 13. A Bíblia diz assim, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Quando a Bíblia fala da questão de autoridade, é muito forte em dizer, Deus estabeleceu. Quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus e vai atrair sobre si condenação. As autoridades que devem ser respeitadas em todos os níveis. Autoridades civis, falam aí desde os nossos governantes, né, a polícia, autoridades sociais, eu creio que você pode olhar para um patrão, para um professor. Nós temos autoridades familiares, né, e isso também precisa, querido, ser entendido e compreendido. A posição, por exemplo, dos pais, né, em relação aos filhos, do marido em relação à mulher. Eu acredito, querido, que nós ainda podemos e devemos mencionar alguns princípios que envolvam também, porque, por exemplo, Deus diz que os servos deviam obedecer os seus senhores, né? Está falando aí dessas autoridades sociais. A Bíblia diz, né, que o rei deveria ser honrado, e essas autoridades estabelecidas por Deus na dimensão civil também serem obedecidas. Deus fala de obediência dentro do lar. Os filhos devem obedecer aos seus pais. Agora, Deus relaciona a questão de obediência com honra. Ele diz, honre os seus pais. Deus não está só dizendo obedeça. Ele diz, honre os seus pais. E sempre que existe honra, querido, mesmo que seja, né, nessa posição, a uma autoridade em qualquer nível, eu creio que isso vai desatar alguma coisa sobre as nossas vidas. Deus disse, se você honrar os pais, você vai viver mais, né? Tudo te irá bem. Eu gosto dessa expressão, tudo te irá bem, né? Deus está dizendo que é completa recompensa. E diz, eu quero mexer em todas as áreas da sua vida. Agora, uma coisa que às vezes como igreja nós ignoramos, e eu quero falar um pouco sobre isso, porque normalmente, né, eu acredito que a maioria de nós, os pastores, a gente não quer nunca advogar em causa própria, a gente chega às vezes até a falhar, ser omisso em relação a isso. Mas, querido, Deus estabeleceu de forma clara governo dentro da igreja. Você pode dizer amém?